Por John Magnata Manipulador. Debates políticos, reflexões e caminhos. No cenário atual, os debates políticos se tornaram palcos de intensas disputas ideológicas e confrontos de narrativas. Em 2025, a arena política é marcada por uma polarização acentuada, onde cada argumento é examinado sob a ótica de interesses diversos e pela influência crescente das mídias digitais. O uso das novas tecnologias, aliado à velocidade das informações, impõe um desafio: como manter o debate saudável e construtivo diante da manipulação de dados e discursos? Contexto e evolução dos debates. Historicamente, os debates políticos eram momentos reservados para a exposição de propostas e a articulação de ideias fundamentadas. Contudo, com o avanço das redes sociais e a disseminação de conteúdos digitais, a dinâmica dos debates passou a incluir elementos de espetáculo midiático. As estratégias de comunicação se tornaram mais sofisticadas, mesclando discursos emocionais com argumentos que, muitas vezes, carecem de fundamentação técnica. Os desafios da era digital. A transformação digital trouxe consigo o fenômeno das fake news e a manipulação deliberada de informações. No atual cenário político, os debates são frequentemente distorcidos por técnicas de inteligência artificial e pelo uso estratégico de deepfakes, que criam realidades paralelas e confundem o eleitorado. Esse contexto exige uma postura crítica e vigilante, onde a transparência e a verificação dos fatos se tornam essenciais para o fortalecimento da democracia. Impacto na democracia. A crise na confiança pública tem raízes profundas na forma como os debates são conduzidos e apresentados. A polarização não apenas fragmenta o diálogo, mas também obscurece a essência do debate democrático, o confronto de ideias fundamentado em argumentos consistentes. Nesse ambiente, o compromisso com a verdade e a ética se mostra cada vez mais necessário para resgatar a credibilidade dos discursos e fomentar uma participação cidadã consciente. Perspectivas para o futuro. A retomada de um debate político qualificado passa pela educação midiática e pelo engajamento de todos os atores sociais. É preciso promover espaços de diálogo que priorizem o embasamento factual e o respeito mútuo, incentivando a participação ativa do eleitorado. Somente com uma abordagem que una tecnologia e responsabilidade ética será possível transformar os debates em verdadeiras plataformas de construção de consenso e fortalecimento da democracia. Biografia e propósito. Este artigo foi criado com a intenção de provocar uma reflexão profunda sobre o atual panorama dos debates políticos, ressaltando a importância da integridade e da transparência no ambiente democrático. Nosso propósito é incentivar uma análise crítica e consciente, promovendo a educação midiática e o engajamento cívico para a construção de uma sociedade mais informada e plural.